Sejam bem-vindos aqueles que estão visitando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá. Hoje é dia 5 de outubro de 2014. No boletim tem um site. E lá no site você tem todas essas pregações que eu gravo e disponibilizamos no site, que está no boletim www.vidanovatabuna.com.br, ok? É um site feito com muito amor e você vai poder baixar e vai poder ouvir aí as ministrações que acontecem, inclusive de treinamento na escola bíblica. Filipenses capítulo 1, nós vamos ler e continuar naquilo que o Senhor nos direcionou e começamos semana passada. Amém? Todos acharam aí? Filipenses 1, amém? Todos acharam? Amém? Ótimo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tem de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, aleluia, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, amados? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, eis a tua palavra, e nós precisamos da iluminação do teu Espírito Santo para poder aprender mais dela e nos aprofundarmos nela. Em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar nosso entendimento, para que nós possamos ir além da letra e receber o poder que o Senhor ministra agora sobre nós para cumprirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Aquece o nosso coração, vivifica-nos, Senhor, em nome de Jesus agora, na Tua Palavra, pois nós precisamos crescer nela, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém, meus amados. Amém. Eu vou só recapitular rapidamente o que eu falei semana passada, e nós vamos crescer um pouco mais também no final desse texto, essa perícope, desse primeiro pequeno texto com sentido. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, é muito maravilhoso ver como Paulo, e aqui é algo novo que eu não trouxe na semana passada, mas acho que vai abençoar você também, Paulo fazia questão de pulverizar, de dividir suas glórias. O apóstolo Paulo, ele foi profundamente usado por Deus na igreja, mas Paulo não conseguia dizer assim, olha, tudo isso tem sido graças ao meu trabalho, ao meu empenho, porque, não, Paulo, ele pulveriza, ele espalha, ele divide a glória que Deus dá a ele de forma muito natural. Timóteo era discípulo de Paulo, filho na fé de Paulo, tornou-se bispo ali em Éfeso, era um grande homem de Deus, embora fosse jovem, você pode perceber isso na carta de primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas Paulo, ele chama Timóteo para cima. O interessante é que o discipulado, ele, como nós dizemos com tanto carinho, né, não é descer paulada. Não é você bater a pessoa, humilhar a pessoa, querer subjugar a pessoa. Não, não, não. O discipulado é você descer para o lado. É você chegar junto, chegar perto, amar, ter paciência. Às vezes tem que ter muita paciência. Às vezes tem que ter muita paciência. Mas o discipulado também é chamar para cima. O discipulado também é você corajosamente pegar a pessoa pela mão, como Jesus pegou a Pedro, e dizer, vem comigo. Não porque você é melhor, mas porque Deus lhe colocou numa situação onde você tem condição de levar outras pessoas. Como que nós podemos crescer, irmão, sem levar outras pessoas? Como nós podemos crescer sem nos responsabilizarmos por outras pessoas crescerem também com o Senhor? Então, o discipulado, ele também puxa para cima, mas não é só o discipulado. Como que o marido, às vezes, muitas vezes, interessante, né? Às vezes, muitas vezes, ele não faz questão nenhuma de chamar a esposa para estar mais alta em Deus. Quantas vezes esposos que já têm mais tempo na fé, graças a Deus, isso não vivo aqui em Vida Nova. Ao contrário, eu vejo as esposas mais, não vou falar mais velhas, porque só ofende as mulheres, né? Mais antigas também não ajuda. As irmãs com mais tempo na fé, mais experientes, mais sábias, elas com muita docilidade e carinho, eu vejo isso nas minhas ovelhas e fico muito feliz por isso, elas atraem os seus maridos para mais perto do Senhor, como Priscila fez a esposa de Áquila. Irmãos, Paulo e Timóteo, isso é muito amor, isso é colocar Timóteo numa altura. Ele estava escrevendo uma carta que se transformou em parte da Bíblia, ele divide essa honra com Timóteo. A gente podia ler assim, carta de Paulo e Timóteo aos Filipenses. Que amor. Nome de Jesus, não cresça um degrau sem levar alguém com você. Não cresça um degrau financeiramente sem levar alguém com você. Não cresça um degrau ministerialmente sem levar alguém com você. Não cresça um degrau devocionalmente sem levar alguém com você. Porque a igreja caminha dessa forma, amém? Não tem como eu, pastor, levar todos vocês. Nunca vou conseguir. Eu tento estimular, ajudar, amar, mas eu não vou conseguir. Mas se eu conseguir levar alguns, e esses alguns conseguirem levar outros, esse outro levarem outros, todos nós vamos crescer um pouquinho a cada dia. Amém, amados? Amém? Você recebe isso com a palavra de Deus, diga amém. Amém. Diga assim, eu não vou crescer nem um degrau sem que eu leve alguém comigo. Senhor, me dá submissão, fé, coragem de também tomar a mão de alguém que está um degrau acima de mim para também ser levado em nome de Jesus. Aleluia. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então Paulo também lembra, olha só, nós também a gente é servo de Jesus, ok? A gente tem alguém que manda em todo mundo aqui, que é Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Eu falei semana passada, Paulo, ele diz, bispos e diáconos e todos os santos, o povo de Filipenses, creio que era muito mais profundo na palavra e na vida e nos frutos do que os coríntios, por exemplo. Porque ele manda uma carta e esse jeito de declarar aos filipenses nos traz uma... Pode abrir aí, abre rapidamente aí em 1 Coríntios, vamos ver como Paulo fala aos coríntios, vamos ver, olha só que diferença. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, oh coisa linda, olha aí de novo, Paulo levando Sóstenes, aleluia. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para serem santos. E ele lembra isso ao povo. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Esses, os coríntios, Paulo falou, não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Mas esse irmão de Filipos, ele pôde dizer a todos os santos, inclusive os bispos e os diáconos. Inclusive os pastores, os que cuidam, que supervisionam a igreja nas casas, todos esses, recebam esse ensino que eu estou mandando para vocês. Amém, amados? Então, há aqui uma clara evidência de que nós vamos meditar sobre princípios altos, não que Coríntios não seja princípios altíssimos, mas em Filipos a gente vê que os irmãos, que inclusive eram, eles não tinham, assim como os coríntios, eles não tinham uma cultura judaica, foi tudo do zero que aprenderam de Deus, mas ali nós víamos que já existia uma igreja organizada e que havia unanimidade e que as pessoas podiam ouvir um ensino que fosse geral, que fosse amplo e restrito, e isso é um sinal de maturidade. Paulo está dando regras e direções para o povo iguais às que daria aos líderes. Por exemplo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele diz como deve ser um presbítero. Mas em Filipenses, ele generaliza e ele diz a todos, inclusive bispos e diáconos e aos santos. Amém, amados? Que cheguemos a essa maturidade. 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês. Aleluia. Você já pensou o que é? Paulo, servir, eu não quero sair daqui nunca, mas se um dia eu for embora, deixar a igreja organizada, crescendo, servindo ao Senhor, eu dizer, oi, que saudade de vocês. Olha, eu tenho saudade de todas as fases. Eu oro por vocês com alegria e não com tristeza, como em Hebreus diz, não pese o seu líder, não faça ele sofrer. Não, uma igreja madura, ela não faz a sua liderança sofrer. Ela é capaz de dividir seu sofrimento com a liderança, porque quer que ela chore, ore e o ajude. Mas não faz a sua liderança sofrer. Não faça a sua liderança sofrer. Quem perde é você. Amém? Fazendo, eu não quero pregar de novo o mesmo texto, né? Então vamos adiante. Ele diz, 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, olha só. Não tinha essa oração que Paulo não orasse para os filipenses? Meu Deus! Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele diz, olha, eu me alegro, por quê? E oro sempre por vocês, para que vocês cooperem com o Evangelho, porque eu vejo isso aí. Vocês sabiam que quando um pastor, quando um líder de núcleo, que são os verdadeiros pastores, que estão mais perto de vocês, Raquel e Jackson, eles vão muito mais, são muito mais pastores do que eu. Chateau e Edson, muito mais pastores do que eu, muito mais pastores do que eu. Por quê? Porque eles estão mais próximos. Eles estão mais perto. Eu só faço pastorear eles e alguns outros, mas eles estão perto dos irmãos, estão ali servindo aos irmãos. Então, você já pensou o que é Paulo chegar e dizer assim, olha, eu vejo a cooperação que vocês têm, isso me alegra, eu oro sempre por vocês, porque vocês me alegram. Então, uma igreja que trabalha, que serve, ela dá liberdade para o pastor não passar a madrugada orando por problema. O pastor passa a madrugada orando, pedindo visão de Deus, direção de Deus, para que a igreja continue crescendo em amor, em graça, em santidade. Mas às vezes a falta de zelo, a falta de amor traz um peso tão grande. E às vezes a gente passa um tempo enorme orando por problemas, quando devíamos passar um tempo enorme orando para que Deus continuasse derramando da graça que tem derramado, para que os irmãos continuassem assim, nessa direção, nesse caminho, nesse trilho. Você entendeu? Diga amém. Amém. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não espere para cooperar com o Evangelho quando a igreja tiver 200 pessoas. Quando a igreja tiver 500 pessoas. Até porque, se você não começar a cooperar agora, ela nunca vai ter 200 ou 300 pessoas. E a gente não vai ser usado para salvar as vidas dessas pessoas. Porque nós não somos a igreja que prega comprar bênção. Vocês viram na hora que tirei a oferta. Nós não somos uma igreja que prega medo do inferno. Até porque eu digo, você recebe Jesus, você recebe o selo do Espírito, você está salvo. Uma vez salvo, Deus preserva a sua salvação. Se você andar fora da linha, é ruim para você, é péssimo para você. Você deixa de viver a plenitude de Deus. Mas eu não posso dizer que você vai para o inferno porque vacilou. Um dia está no céu, um dia está no inferno. Um dia está no céu, um dia está no inferno. Não, não é isso. Você recebeu a lavagem pelo sangue de Jesus, você foi lavado do pecado original de Adão que você recebeu, que te levaria para o inferno. Porque nós não pecamos, somos pecadores porque pecamos. Nós não somos... pecadores porque pecamos. Não. Nós pecamos é porque somos pecadores. Entendeu a diferença? É diferente. Quando você recebe Jesus, o pecado original é lavado de sua vida. Você peca ainda? Peca, mas não tem o que você faça mais que apague o selo que está sobre você, que é do Espírito Santo. Amém? Então nós não somos a igreja que prega medo. Nós não somos uma igreja que prega uma vida sem sofrimento. Não, ao contrário, nós dizemos assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Quando eu sento com um discipulando, ou com um amigo, com um irmão em Cristo, que está passando por uma aflição, eu digo, negão, eu estou aqui com você, se precisar de qualquer coisa, de apoio, oração, comida, grana, o que eu puder servir você, eu vou servir. Agora, aproveite cada minuto do seu tempo de deserto, porque tem lições que a gente só aprende no deserto, porque Deus vai tirar você dessa. Agora, Deus não promete nada além de um lugar para você, se tendes o que comer e onde se abrigar, estejais satisfeitos, está escrito em Timóteo. Eu não posso prometer a ele que ele vai ficar cheio da grana. O que eu posso prometer a ele é meu serviço a ele, amém? Então como é que a igreja dessa vai crescer se não for pela cooperação mútua? Não tem como. São dispostos a cooperar mutuamente, digam amém. Amém. Aleluia. Deus está falando com você, aleluia. Pela vossa cooperação, com que, irmãos? É com a igreja de Filipenses? É com o pastor Tiago, com a Vida Nova? É com o Evangelho. É com o Evangelho. Evangelho significa novidade. Significa boas novas. Falei para vocês semana passada que o Evangelho, ele é as boas novas do reino de Deus para a pessoa toda, para todas as partes da vida dela e para todo tipo de pessoa e todo o Evangelho. Nunca pregue só um parte do Evangelho. Às vezes nós só pregamos assim: receba Jesus, senão você vai para o inferno, receba Jesus, senão você vai para o inferno. Aí a pessoa converte, todo domingo de noite é só isso: fica aí, senão você vai para o inferno. Olha, é o inferno, puxa, fala mais de inferno que qualquer coisa. Só prega um pedaço, então, usos e costumes, olha com sua roupa, hein? Você tem que vigiar, olha, você tem que ir lá na linha, viu? O Evangelho tem que ser todo o Evangelho. Mas não só para uma parte da vida da pessoa. Assim, todo evangelho em casa, viu? Porque no trabalho aí é cada um por si. Não importa você levar o pirão para casa. Não, é o evangelho todo para o homem todo. Mas não é só o evangelho todo para o homem todo. É também para todos os homens. Então sim, a gente tem que evangelizar, amém, meus irmãos? Então, nós vamos fazer isso com muito amor, com muito serviço, com muita busca, com muita oração, com muito treinamento e crescimento na palavra de Deus. Mas isso não vai ser quando nós tivermos muitas pessoas, isso vai ser desde agora. Porque se não for desde agora, não tem pra gente. E sai dessa. Eu já passei muito tempo com aquela ideia equivocada de que igreja espiritual é pequenininha. Que é melhor a gente ser fiel à doutrina. Somos uma igreja de boa doutrina. Somos uma igreja bíblica. Só que a igreja bíblica está em Atos. Igreja bíblica, ela crescia. Cada crente se responsabilizava por levar o evangelho. Por isso que ela crescia com qualidade. Cada casal se disponibilizava a usar todos os seus recursos, sua casa, sua história era para a expansão do Evangelho. O que eu quero que você se pergunte hoje é: Deus me deu minha vida, Deus me deu minha casa, Deus me deu meu carro, Deus me deu meu dinheiro, Deus me deu meus filhos, Deus me deu minha mulher, Deus me deu meu marido, Deus me deu tudo. Eu tenho certeza disso, plena convicção de que Deus me deu tudo. E agora, o que eu devolvo para Ele? 10%? Não. Isso é o dinheiro. Você devolve para o Senhor aquilo que na verdade nunca deixou de ser dele. Ele só confiou para você administrar. E ele diz na palavra qual é a melhor forma de você administrar aquilo que ele deixou na sua mão. Então como é que nós podemos ignorar a missão e o chamado de Deus de que cada um de nós tem a função de viver esses todos os princípios ou todos esses princípios, e cada um de nós tem o dever de conquistar outras pessoas para Jesus, de investir na vida delas. Será que a gente está esperando ser mais crente para fazer isso? Vamos ficando bem crentes, bem espirituais. Eu sou tão crente, mas ainda sou tão pequenininho, não posso fazer nada, eu preciso ser mais espiritual ainda, bota logo uma vólucro de cristal ao seu redor. Não, irmãos, não. Isso é mentira do diabo. Você já recebeu Jesus? Você já tem para dar Jesus? Amém ou não? Amém? Aqueles que pensam que precisam de toda uma jornada para poder se engajar na obra de Deus, na causa de Deus, na casa de Deus, que é a sua igreja, não esse prédio aqui, mas a união e a comunhão dos santos, isso sim é quando a gente tem a revelação do que Jesus fez por nós. Amém, meus irmãos? Olha que maravilha. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, olha, ele não vai desistir de pôr na prática aquilo que ele disse a vocês que era possível que vocês vivessem. Preste atenção nisso. Sei que hoje foi um dia bem cansativo, estressante. Todos nós estamos cansados. Há uma questão espiritual que faz o nosso corpo estar um pouco cansado também, porque é muita corrupção. Mas em nome de Jesus, se consente, você vai poder crescer e aprender. Amém ou não? Amém. Irmãos, a obra que o Senhor começou, Ele vai completar. Se você tem convicção de que Jesus começou a obra na sua vida, diga amém. Amém. Então por que às vezes a gente age como se ela já tivesse terminado? Se a própria Bíblia diz que não terminou e que até ele voltar, ele vai aperfeiçoar a obra que começou a fazer em você. Algumas sugestões de resposta. Primeiro, nós temos medo do compromisso. Porque compromisso é entrega, é abrir mão. Compromisso é confiar-se a Deus. E o que é que Deus pode requerer de mim? Então, o primeiro motivo é um medo. Não, se eu continuar buscando e servindo, Deus vai requerer algo de mim, e isso vai, eu vou deixar de ser eu, o glória, aleluia, que coisa boa. Nunca Deus vai requerer algo de você que antes não tenha lidado, como vimos aqui na história de Noé, antes na hora da oferta. Irmãos, quanto mais você busca a Deus, e você vai vendo a sua carne sendo mortificada, diretamente proporcional, você vai vendo uma nova criatura, um novo homem, um interior, ou seja, a ação do Espírito de Deus no seu espírito regenerado, fazendo você essa nova criação muito mais plena e robusta espiritualmente, e com muito mais poder e graça para viver todos os planos de Deus na sua vida. É só abrir mão do pecado. É só pegar, Senhor, o balaio de pecado que a gente às vezes coleciona. Gente, às vezes, eu já colecionei um monte de coisa. Já colecionei selo. Eu tinha uma coleção de selo fantástica. Eu tinha um selo que era Adolfo Maltini, junto com os Correios, um pôster da seleção de 1958, que foi campeã brasileira, com todos os craques. Eu tinha selos do mundo todo, só que eu tinha um irmão de criação que roubava todos os meus selos. E aquilo foi me dando um tristeza, um desgosto. Eu já colecionei dinheiro de outros países, e dinheiro antigo. Já colecionei gibi. Mas todas as minhas coleções foram acabadas por um dos meus irmãos mais velhos. Eu quero que, em nome de Jesus, as suas coleções de pecados sejam acabadas pelo seu irmão mais velho, que é Jesus. Amém. Que um por um ele vá lá e diga: esse aqui não, esse aqui é eu tomei sobre mim, esse aqui eu tomei sobre mim, esse aqui eu tomei sobre mim. Deus pode fazer isso, coloca nele. Olha, eu era adolescente, final da minha adolescência, começo da minha juventude, meu pai, no discipulado, me ajudou muito, muito, muito, muito. Eu tinha pecado que eu já tinha um ano de crente, irmãos, 2 anos de crente, 3 anos de crente. Aí eu comecei a... Deus me deu essa revelação de que a gente tem como abrir mão dos pecados de estimação. Que tem pecados que eles têm muito a ver com a nossa história e a gente comete eles de forma tão sistemática, se arrepende, chora a hora, mas se é confessá-los. Toda vez que eu caía, eu confessava para o meu pai. Confessava. A Bíblia diz que confessar vossas culpas uns aos outros para serem curados. Perdão é com Deus, amém ou não, irmãos? Amém ou não, amém? Mas cura é abrindo mão para o irmão mais maduro. Abrindo para o irmão mais maduro, se humilhando. Pelo menos um momento da sua vida, você sendo você realmente para alguém. Sem máscara nenhuma. Aleluia. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Amém? E aí eu me via, quando eu via aquele pecado de estimação arrancado por mão forte, eu me sentia o homem mais leve, mais puro, mais santo do mundo. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Tem coisa que você acha que nunca Deus vai lhe libertar. Coloca diante dele isso. Chora por isso. Confessa. Deixa e você alcançará a misericórdia. Amém? Então, se eu tenho certeza que Deus começou essa boa obra, até Jesus voltar, Ele não vai desistir de aplicar o crescimento em mim. Por isso, irmãos, que eu tenho pressa de não morrer. O que é pressa de não morrer? Tem gente que tem pressa de morrer. Eu tenho pressa de não morrer. Eu tenho pressa para usar os meus dias para isso. Por isso que às vezes parece um pouco acelerado. Eu tive um tempo no ministério que comecei a ficar muito incrédulo. Eu confesso a vocês que eu tive uma fase aqui mesmo, já em Itabuna, que eu comecei a achar, eu achava que o povo nem convertia mais. Eu comecei a ver assim, o diabo ele vinha com um pensamento na minha cabeça, na primeira pessoa, dizendo, tá vendo aí, deixa tudo, vai embora, você tá vendo que você é grande, vai pra frente. Escrevi um pedacinho da história da igreja, eu quero que você leia, que diz que Itabuna é cemitério de pastores. Eu comecei a acreditar naquilo, eu comecei a me encher de medo, comecei a me encher de temores, e eu disse, meu Deus, como é isso, Senhor? E aí eu comecei a me encher, só que de repente, irmãos, por misericórdia de Jesus, o Espírito Santo de Deus começou a me revelar de várias formas que Ele tinha começado uma obra na minha vida. E isso não tinha dúvida. E se eu ficasse na posição, Ele ia completar e Ele ia agir na minha vida, não é só naquela semana de cura, naquele mês, naquele ano, mas até Jesus voltar, Ele vai completando até Ele voltar a obra que Ele começou na minha vida. Uma vez, eu gosto muito de economia. Talvez se eu tenha algumas faculdades que eu não fiz, eu gostaria de ter feito. Filosofia, economia. Mais pela filosofia da própria economia. Interessante porque o capitalismo, ele só sobrevive se o país crescer. E eu pensava assim, e teve um tempo, teve um boom no crescimento do mundo, os países cresciam 5%, 6%, antes da grande crise mundial que tivemos há pouco. E eu pensava assim, gente, o que é esse crescimento? Se cresce, se expande, e quando tiver mais para onde crescer? Isso vai ser a grande bolha que se os países crescessem, né? Agora pararam de crescer, aconteceria. E eu pensava, como que pode sempre crescer? Isso vai acabar um dia, é claro que vai acabar um dia. O neoliberalismo ele é furado, isso não vai dar certo. Está dando meio certo para alguns em detrimento de outras nações pobres, mas isso aqui não é aula de economia, até porque eu nem poderia ter condições de dar aula para vocês nesse assunto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso é uma história, para contar depois. O que eu estou dizendo é que em Deus, no que depender dEle, Ele nunca vai parar de investir no seu crescimento. Já pensou nisso? Aí você diz, pastor, mas na verdade eu sou uma pessoa que entendi que, na verdade, a gente tem que diminuir para Jesus crescer. Mas essas coisas não se contradizem. Essas verdades se completam. O crescimento que eu estou falando que Deus tem para você é, de fato, você diminuir para que Ele cresça. Quem vai crescer, na verdade, é Ele e você. Amém? Porque Ele está... O Pai tem um propósito, Romanos 8, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dEle. Então, a intenção de Deus é fazer você cada vez mais parecido com Jesus. Então, seu crescimento é esse. E eu vou, e você tem mais uma vez isso em nome de Jesus. Amém, amados? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja das minhas algemas, seja da defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Eu quero que você lembre esse texto, Filipenses 1, 7. Olha, Filipenses 1, 6 e 7 é para ser decorado. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês não podem se esquecer de que não é uma situação de bonança que me faz lembrar de vocês e aquecer meu coração. Tanto estando bem, quanto estando mal, tanto estando preso ou algemado, quanto estando defendendo o Evangelho, nós todos continuamos participantes da graça. Às vezes, irmãos, olha que Deus vai falar com você agora e comigo, às vezes, uma situação de prova, de dificuldade, a gente pergunta, cadê Deus? Aqui para nós, às vezes não tem coragem de dizer isso porque é uma coisa tanto forte. A gente tem uma certa vergonha. Mas tem horas que a gente pergunta, cadê Deus? Em tudo isso, cadê Deus? Pois eu quero dizer a você, aonde está Deus no seu sofrimento? Sabe onde está Deus no seu sofrimento? Uma vez uma menina que viu o pai ser enforcado por amor ao Evangelho, ela estava orando e perguntou a Jesus, onde eu estava quando meu pai foi enforcado? E ela sempre fazia essa oração. E um dia o próprio Jesus falou para ela, eu creio nisso porque reproduz a própria Bíblia. Não é nenhuma doutrina nova, amém, irmãos? Ok? Vocês vão ver o que eu vou falar. E Jesus disse, Você me perguntou tantas vezes onde eu estava. Você me perguntou onde eu estava. Eu não sei se a história é exatamente assim, mas o princípio é esse. Você me perguntou onde eu estava quando seu pai foi enforcado. Eu lembro porque, enquanto você chorava, eu também chorava com você. Eu sofri pelo seu sofrimento. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. A Bíblia diz que a morte dos santos, ela é bem vista pelo Senhor. Ele já tinha cumprido a carreira dele. Ele morreu pelo Evangelho. A morte dele, Jesus sofreu o sofrimento da menina e sofreu a dor da forca do homem na cruz. Mas o que para nós é trágico, para Deus pode ser maravilhoso. Já pensou nisso? Às vezes, situação de calamidade, a gente... Cadê Deus? Ele está muito mais próximo, muito mais próximo do que você pode imaginar. Quer ver uma forma de você reparar Deus quando você está numa situação de dificuldade? Observe como você, mesmo em situação de dificuldade, sempre pode contar com Ele. Como Ele tem suprido você. Irmãos, e você diz assim, é pastor, é verdade, eu tenho comido, bebido. E se eu disser para vocês que alguns irmãos nossos agora estão privados de comida e de bebida por causa do Evangelho? Que alguns nossos irmãos, eles estão sendo assassinados, e o ISIS, o grupo terrorista, está fazendo algo muito irônico. Eles estão cravando uma cruz de madeira na boca dos cristãos. E eles não negam a Jesus. Porque esses irmãos entenderam que o que está neles é muito maior do que o que está no mundo. E o consolo que o mundo dá, ou tenta dar, e que a gente acha que é felicidade, alegria e bonança, é muito pouco, é muito menos do que a graça que foi liberada sobre nós. É por isso que Paulo fala assim, ó, tanto nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Se tem uma coisa que Deus lhe deu de graça e ninguém pode tirar, é a graça. É o favor de Deus. É o zelo de Deus. Agora, o problema é que a gente foi influenciado por esse mundo e acha que graça de Deus é a conta no positivo, no banco. É o carro novo. É ter um excelente casamento. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Mas não é símbolo de graça você não passar por tribulação. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas iríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O seu bom ânimo, o meu bom ânimo, não podem estar nas circunstâncias. E eu vou pregar isso até eu morrer, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém ou não, irmãos? Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de vocês e da eterna misericórdia de Cristo Jesus. Porque olha, eu sinto tanta saudade de vocês, porque eu fui alcançado por essa misericórdia, e eu sei que vocês também estão dentro do coração de Jesus, que a misericórdia tem o miserável no coração. Eu estou com vocês no coração dele, 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Versículo 10, pule para o 10, para provardes as coisas excelentes. Então, se ele diz o 9, que o vosso amor aumente mais e mais, se a primeira declaração da sentença, logo a próxima sentença de conclusão, conclusiva aqui, o para, é como um logo. Então esse para quer dizer, esse para não pode ser desvinculado do texto superior. Então se ele diz, e também faço essa oração que o vosso amor aumente mais e mais. Esse para de baixo é correspondente também na mesma ordem dos textos de cima. Ou seja, o que vosso amor aumente mais e mais, pule para o 10. Para aprovardes as coisas excelentes. Você quer provar coisas excelentes de Deus? Diga amém. Então seu amor tem que crescer mais e mais. Ah, pastor, eu queria tanto ganhar aquela pessoa, eu queria tanto ter graça para poder lidar com a minha família, eu queria tanto... Se o seu amor crescer mais e mais, sabe o que vai acontecer? Já estou terminando. Você vai provar coisas mais excelentes. Porque a Bíblia diz, que não há nada mais excelente do que o amor. Olha onde eu vou chegar. O que você mais precisa não está fora de você. Pode ser cultivado dentro de você. Algumas esposas esperam que os maridos lhe deem motivos para elas amarem a eles. Isso não é amor ágape. O amor ágape não é eu dar o amor que o marido merece, mas dar o amor que o marido precisa. Ninguém faz por merecer o amor que precisa. Você sabia disso? Nem o marido é capaz de se fazer amável o quanto ele precisa ser amado. Nenhum, nem a esposa é capaz de se fazer amável como ela precisa ser amada. Então, se você só ama na dimensão do que o outro precisa, você nunca vai dar o amor que o outro precisa. Se você ama o outro na dimensão do amor que ele conquista, que ele merece, melhor dizendo, você nunca vai amar o suficiente para que ele seja curado, para que o relacionamento seja saudável, amém? Por isso que você tem que dar o amor que o outro precisa. Você quer viver coisas excelentes? Ame. Quer viver coisas excelentes no seu casamento? Ame mais o seu casamento. Quer viver coisas excelentes com suas finanças? Use elas mais com amor. Não estou dizendo que você vai ser rico. Estou dizendo que você vai ser próspero. Sabe qual é a diferença? Rico é quem tem muito. Próspero é quem precisa de pouco. Aleluia. Se você usa o amor com o seu dinheiro, você não vai poder ter tudo o que quer. Porque você abençoa outras pessoas. Mas você vai... Ah, não preciso de uma camisa nova. Eu preciso mesmo que o irmão esteja bem. Eu dou. Amém ou não, irmãos? Isso é o evangelho do reino de Deus. Não é ter, é abrir mão. Eu sempre digo aos casais, ó, prova de amor. Assim, ah, amor, me dê uma prova do seu amor. Ó, que coisa cafajeste. Você não me ama? Então, eu vou casar com você. Olha, eu te amo tanto. O que é que tem? A gente ia para um outro. Deus me deu você para mim. Você é minha, eu sou seu. Prova de amor é abrir mão. Então, se o sujeito ama, ele vai abrir mão. Agora, se não ama e quer usar a menina, aí ele vai constrangê-la ao ilícito. Pecam os dois. Mas, que prova de amor é? Quem entendeu, diga amém. Prova de amor no reino é abrir mão. Quem entendeu, diga amém. Quer experimentar coisas grandes? Ame. Eu quero experimentar coisas grandes na igreja. Por isso que eu tento amar mais. Amar, irmãos, é uma decisão, é uma postura. Amar é um mandamento, é uma ordem. E você pode obedecer. Vosso amor aumente mais e mais. Pule por 10 para provar de coisas excelentes. Em pleno conhecimento, segunda declaração dele. Também faça oração. Ame mais e mais. Pula para o 10. Primeira consequência. Provardes e aprovardes as coisas excelentes. Amém? Segunda ordem. Em pleno conhecimento. Segunda consequência. E ser de sinceros. Você só vai conseguir ser sincero se você tem conhecimento. Você só vai conseguir ser uníssono, sintonizado, sincero, sem cera, sem falsidade, sem embuste, sem mentira, se você conhece a verdade. Você quer ser mais fiel à palavra de Deus? Conheça mais a palavra de Deus. Busque. Eu conheço um amigo meu falando de um outro amigo dele, ele falou assim, Fulano me disse que não queria aprender muito da Bíblia não, porque quanto mais aprende a Bíblia, mais tem que cumprir coisas. Um grande esportista que era médico da Rainha da Inglaterra, já moribundo, perto de morrer, muito decano, já velho, doou todo o seu dinheiro para as missões e guardou só um pouquinho para pagar a enfermeira e os seus remédios e o sua hospedagem. Estava já morrendo e a enfermeira ouviu páginas. Ela foi no quarto e disse, o que o senhor está fazendo? Aí, o senhor está fora da cama, se o senhor tivesse escorregado. Aí ele, não, é porque eu estava aqui procurando mandamentos para ainda cumprir. Meu Deus, se tem vida ainda para viver, procure mandamentos para cumprir. Porque eles são a melhor forma de você viver, você sabia disso? A melhor forma Mandamentos não são pesados e penosos de Deus. Não, não, não. Mandamentos de Deus não são pesados e penosos. São a melhor rota de fuga, de estratégia, o melhor jeito de você viver a sua vida, seu casamento, seus negócios, é a palavra de Deus. Terceira declaração e ordem. E também faço as orações. Oro para que o seu amor aumente, para eles sejam aprovados e aprovarem as coisas excelentes. Em pleno conhecimento, para que sejam sinceros. Ok? E terceira oração. Em pleno conhecimento e toda percepção. Terceira conclusão, então. Serem sinceros e serem o quê? Inculpáveis. Percepção, irmãos, aqui diz respeito a experimentar. Você sabia que quanto mais você conhece e experimenta de Deus, não é conhecer teoricamente, como diz assim, ó, examinai tudo, mas só retens o que é bom. Aí o crente diz, não, eu estava aqui só examinando essa revistinha aqui, esse site, estava só examinando aqui, que a Bíblia diz, examine tudo. Pois é, você já pensou se o profissional de patologia no laboratório, quando você levasse o seu frasquinho, entenderam? Se ele experimentasse tudo? Na China, a medicina chinesa, existem alguns médicos que fazem isso hoje, porque eles não tinham equipamento. E pelo sabor e cheiro, eles distinguiam as doenças que a pessoa tinha. Mas hoje nós temos recursos que isolam o examinador do que é examinado, amém ou não? Examinar tem a ver com experimentar. Mas se você quiser ser inculpável, viva experiências mais profundas em Deus. Viva profundidade em Deus. Olha um pouquinho mais. Eu estava com um discipulando essa semana e disse, olha, é melhor a gente cair na real e ao invés de ficar sofrendo porque não orou 2 horas, ora meia hora. Muito melhor. Ah, não, será que não vou orar 2 horas? Não adianta. Não adianta. E se eu não conseguir a 1:15? E se eu não conseguir os 15:10? Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você cresça até que Jesus volte. Em qualidade, sim. Em tempo também, oração. Eu mesmo descobri que eu tenho... É muito mais produtivo para mim orar de noite do que orar de manhã. Eu tinha uma ideia religiosa de que o espiritual acorda e ora muito tempo de manhã. Mas Deus está me amadurecendo nisso. O que importa, você ore, meu filho. Eu quero tempo com você, de manhã, de tarde, de noite. Eu quero tempo com você. É melhor psicologicamente orar de manhã? É. Porque você já começa a enfrentar o seu dia influenciado pelo que você orou. Então tenha assim um tempo, mesmo curso de oração de manhã, ok? Eu recomendo. Agora aquele tempo mais longo, mais à vontade, que você canta, que você adora, que você chora. Se for melhor para você à noite, faça à noite, faça à madrugada. Amém ou não, irmãos? O que importa é que a gente esteja com Deus, buscando a Ele. Já dei estratégia e gente que diz, não, para mim só vai ser de manhã, então você só ora, só come depois que orar, meu filho, porque você vai usar seu corpo em favor do reino de Deus. Seu corpo vai começar a lhe acordar cedo. Ora logo, eu estou com fome, entendeu? Então você pode desenvolver estratégias que você ore. Hoje eu vou terminar, porque você está cansado. Diz assim, 10, então agora vamos ler esse 9, 10, assim, com esse entendimento. E também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, não só em parte. E toda a percepção, ou seja, você conheça e experimente. Não só saiba a respeito do Evangelho de Deus, mas prove ele. Consuma ele. O Juan Carlos Ortiz, ele diz assim, olha, o Evangelho, o reino de Deus, ele tem que fazer parte de você. Aí ele diz assim, se você come uma maçã, daqui a alguns minutos, algumas horas, aquela maçã vai fazer parte de você. Ela vai entrar nas suas moléculas, nas suas células vão ser alimentadas pela frutose da maçã. As fibras dela vão começar a ser usadas em você. É assim o Evangelho. Você tem que deixar que o Evangelho influencie. Sabe aqueles traficantes que botam a cocaína dentro de embalagens herméticas e engolem para poder botar para fora e não sofre nenhum tipo de influência? Às vezes a gente é assim com o Evangelho, sabia? A gente quer conhecer para ensinar, mas não vive. Não deixe o Evangelho repercutir na sua vida, interagir com ela. Uma pregação como o Senhor tem nos dado hoje, não pode deixar a sua vida mesma não, meu irmão, em nome de Jesus. Tem que repercutir na sua história um negócio desse? Na minha também. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de... Sabe o que é justiça, para terminarmos? Justiça é a plena vontade de Deus aplicada. É interessante porque Paulo, ele não pedia menos. Paulo, escrevendo para os coríntios, que era um pessoal complicado, ele faz a declaração mais bela que toda a literatura do mundo já escreveu, que é sobre o amor. Eu quero falar se a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor. Então, o povo mais complicado que recebeu uma carta, recebeu doutrinas que Paulo chama de leite, mas, irmãos, aqui para nós, não contradizendo a Bíblia, para a maioria de nós, esmagador é uma feijoada, amém ou não, irmãos? Amém ou não? Paulo, ele nunca, porque era também movido pelo Espírito de Deus, né? Ele nunca pegava leve, ele sempre puxava para princípios altos. Não por imposição, por opressão, não, mas pelo amor e pela misericórdia, como está lá em Romanos capítulo 12, que preguei para vocês esses dias. Romanos capítulo, me permitam, irmãos, Romanos capítulo 12, que preguei para vocês esses dias. Para terminar, diz assim, ó: seja do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você sabe para que tudo isso? Sabe para que tudo isso? Você lembra do Pai Nosso? Vamos ficando de pé para terminar. Você lembra do Pai Nosso? Diz assim: Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, para que tudo isso? Pastor, para que tudo isso? Por que tudo isso? O propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o meu propósito deve estar afinado com o de Deus. Mas isso é uma explicação do propósito de Deus de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas qual é o propósito desses filhos? A glória e louvor de Deus. O propósito da nossa vida, irmãos, é a glória e louvor de Deus. É as pessoas glorificarem a Deus através das nossas vidas. E muitas vezes nós vamos precisar receber uma cruz enfiada na nossa boca para poder Deus ser glorificado. Então, tudo que a gente sofre é tão pouco comparado ao que alguns irmãos sofrem por aí. Que em nome de Jesus, o Senhor mesmo, faça você reler esse texto e aplicar esses princípios na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, opera em nós a tua verdade e misericórdia. Deus, precisamos viver na dimensão mais alta do teu Evangelho. Precisamos, Senhor Deus, porque os tempos são maus e o mundo está cumprindo o seu papel. O mundo está acabando com a igreja. O mundo está envolvendo, cercando a igreja. O mundo está matando, está estuprando, está violentando. Crianças são violentadas, pessoas são degoladas. A corrupção come e oprime o povo. O diabo está fazendo o seu papel. O Senhor fez o seu papel na cruz. E tem feito mantendo a igreja. E fará voltando para nos levar. Que nós recebamos a revelação que temos também um papel a cumprir. Temos sim um papel a cumprir, sim. E nós podemos viver de uma forma muito mais alta do que a mesquinharia que o mundo quer ministrar a nós. Que alguém bem é porque está saudável com dinheiro no bolso. Não, nós resistimos a essa mentira do diabo. Queremos saúde, sim. Queremos sucesso financeiro, sim. Mas antes disso, nós sejamos fiéis e prósperos espiritualmente. Antes disso, sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Antes disso, Senhor, sejamos cheios de profecia, de vida. Antes disso, temos uma vida que é um livro aberto. Uma vida, Senhor Deus, que pode ser referência para qualquer pessoa. Faz isso conosco em nome de Jesus. Amém. Por favor, se sente, que tem alguns minutos ainda. Eu quero conversar uma coisa com a igreja. Irmãos, eu ultimamente tenho vivido algumas situações um pouco delicadas. Mas nada que me faça desistir da minha vocação e nada que me faça desistir do Evangelho. Não é pecado, graças a Deus. Não é crise com a minha família, graças a Deus. Mas eu preciso que vocês orem por mim. Não é fácil o ministério. A palavra de Deus diz que o ministério, ele não deve ser colocado de forma muito rápida e descompromissada. Não se impõe as mãos sobre alguém sem responsabilidade. Por isso que, por exemplo, para nós termos liderança de grupos, a gente estuda tanto que domingo de manhã eu exijo que todos os líderes sejam discipulados. Por quê? Para que tenham capacidade de receber a imposição das mãos. Porque a gente não recebe poder só para curar enfermos, expulsar demônio, não. A gente recebe também responsabilidade. Então, eu preciso que vocês orem por mim. Vocês têm a obrigação diante de Deus de orarem para o seu pastor. Vocês devem orar e jejuar por mim. Porque vocês dizimam e ofertam, glória a Deus. É uma igreja que tem alegria em servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. É uma igreja que Deus tem cuidado de todos. E quando algum está com dificuldade, eu tenho convicção de que é um zelo no tratamento de Deus. Mas vocês precisam orar por mim para que eu não peque com as pressões que às vezes me cercam. Amém? Eu hoje fui muito grosseiro em minha casa. Ontem eu fui grosseiro no carro com a minha esposa. Verônica e Tivo foram testemunhas. Eu me arrependi e confessei aos irmãos. Eu não xinguei ela, eu não gritei ela, mas eu fui áspero com ela. Hoje eu fui muito áspero com minha filha. Ela errou e me desobedeceu. E ela ia ser disciplinada. Eu não disciplinei nela porque eu estava irado. E nunca disciplino a criança irado. Mas eu quero pedir perdão a vocês. Porque vocês são uma igreja muito amável. Vocês não merecem um pastor que tenha uma dupla conduta. Então eu quero que a minha vida seja um livro aberto. E eu quero que vocês tenham inspiração em mim. Então, em nome de Jesus, vocês me perdoem e me amem, porque eu preciso do amor de vocês. Ok? Vamos ficar de pé e orar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. E o Senhor nos encha da Tua alegria, Senhor. Enche-nos com a Tua alegria. Nós precisamos da Tua alegria, Senhor, em nós. Porque só assim nós poderemos continuar mantendo mesmo um espírito, o espírito de alegria, que é até o Espírito Santo agindo em nosso meio. Anjos ministradores de alegria agindo em nosso meio, que eles sejam enviados pelo Senhor. Que precisamos também viver uma vida com alegrias. Porque são muitas tribulações que passamos. Eu te abençoo em nome de Jesus. E peço, Senhor, sobre você uma unção de alegria na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Que nós possamos crescer juntos para a glória de Jesus, até que ele volte em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ficar sentadinho, só vou dar uns avisos rapidinhos para você. Bem, queria chamar aqui todo mundo, líderes, distribua aqui, por favor, Patrick, isso é para os co-líderes de grupo, tá? Um bloquinho para cada um, que é o levantamento de comandos. Ou pro, o líder ou pro co-líder. Irmãos, olha, Deus tem feito tantas maravilhas nos grupos. Tá um negócio tão lindo. E você não pode ficar fora disso, amém? Segunda-feira, tem os endereços aí, os horários. Segunda-feira, tem grupo na casa de Raquel Jackson. Olha, irmãos, é tanto amor. Tantas pessoas dão testemunhos de como Deus tem feito ali. Então, não quero que você deixe de ir. Ok? Segunda-feira. Terça-feira, tem o meu grupo com Paulo... Oh, desculpa. Terça-feira é o grupo de Marise, ali no Castalha, e de Edna. Irmãos, olha, eu sou ouço falar de intimidade com Deus, de ministração profunda da palavra de Deus. Irmãos, olha, quer dizer uma coisa para vocês, nós somos imperfeitos, mas a obra de Deus é perfeita, amém? E eu tenho visto como Deus tem usado os irmãos profundamente para poder fazer a obra dele ali. E quarta-feira lá em casa, tá bom? 19h30, pastor, aqui para nós, esses núcleos nunca começam às 19h30. Começa! É porque não começa e é a liturgia, mas o núcleo começa, não é? E tem sido uma bênção. Inclusive, nós temos feito nossos grupos de oração antes do núcleo. Gente, é tremendo. Ok? Olha aí, Laí vai ser a nossa consultora, porque, né, Edinha? Laí tá jogando duro aí, né? Na casa de Edinha, lá em casa. Quero estimular todos os grupos. Co-líderes, fale com suas lideranças pra gente ter essa meia hora de oração antes. Um irmão, uma irmã responsáveis por isso, Nós ali não oramos questões alheias, amém, irmãos? Porque isso pode dar um mal entendido, isso é terrível. Oramos as questões que são levantadas na reunião da semana passada, que fica no caderninho de oração. Não tem a gente não é responsável para anotar os pedidos de oração? Então ali oramos esses pedidos e o pedido que alguma pessoa trouxer de si mesmo. Ok, irmãos? Amém? Eu quero que vocês sejam meus olhos nesses grupos, para que se alguém falar, for querer pedir sobre a vida de alguém, você fala, ô meu irmão, olha, lembra que o pastor falou? Vamos orar só pelos pedidos pessoais ou pedidos que os irmãos fizeram semana passada. Você vai trabalhar comigo? Diga amém. Amém? Então, que às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas é uma coisa que pode gerar inconveniência, amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, não perca. Domingo de manhã, tá aí no seu boletim. Irmão, se fosse você, eu não perdia, viu? Deus tem trazido em si, né, Dinha? Profunda palavra, é bom, viu? O negócio é bom. E é muito dinâmico, porque é pouco tempo para cada módulo que a gente estuda, né? Então a gente pode crescer juntos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Ah, nós vamos ter a ceia semana que vem, excepcionalmente. Hã? É isso, tenho que avisar isso, importantíssimo. Final do meio, né? Vai ser 17? Semana que vem? Semana que vem? Na outra, ó. Dessa semana 15. Então eu vou deixar a ceia para quando meu pai vier, né? Ok. Que a gente faz todo mundo junto? Ótimo. Teria a ceia agora, mas não, vai ser semana que vem. Meu pai, que eu falo, pastor Renato, meu discipulador, vai estar aqui. 17, sexta, sábado, domingo. Eu acho que é 16, 17, 18. Ok? De outubro. Irmãos, é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder crescer mais os princípios. Tudo isso que eu prego, eu aprendi com ele. Então você vai crescer ainda mais do que Deus tem feito com você, tá bom? E você pode fazer visitante também, que tem experiências tremendas, pessoas que vêm, ouvem a palavra, são tocadas profundamente. Ok? Então nós vamos ter reuniões, vamos ainda ajeitar como vai ser a agenda dele aqui, porque tem um casamento também de Tati no sábado, mas nós teremos um momento com ele, vamos saber se são com todos ou com os homens ou as mulheres na tarde, no turno oposto do casamento, tá bom? Mas tudo isso você vai ser informado, tá? Então não deixe de estar aqui, por favor. Mais alguma coisa? Mais algum aviso? Não? Tudo ok? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Não deixe de dar pelo menos 5 abraços aí, principalmente quem você não conhece, tá bom?